Estou recebendo aqui no estúdio a Ana Paula Nogaroli, ela que é consteladora familiar. Bom dia. Bom dia, Guilherme, tudo bem? Satisfação recebê-la aqui para falar sobre uma atividade que acontece hoje à tarde, uma palestra aí que você e a Heloísa do Carmo Fávero vão oferecer? Isso. O Arion Saúde Integrativa está trazendo essa palestra hoje. E essa palestra ela vai trazer várias áreas, vai abordar vários temas relacionados à área da nossa vida que estão em desequilíbrio. Nós olhamos para vários fatores e percebemos que existem muitos profissionais, muitas pessoas que estão buscando alguma coisa para melhorar o seu dia a dia e acabam não encontrando. Então, nós vamos abordar assuntos sobre espiritualidade, sobre família, sobre saúde, sobre filhos. Vamos olhar também para essa questão do relacionamento de casal. Tudo num aspecto direcionado da visão sistêmica, dentro da visão do que os ambientes onde nós convivemos influenciam, né? Então, por exemplo, uma pessoa chega até nós querendo um relacionamento, e daí quando nós olhamos para as memórias da casa da pessoa, ela não tem abertura nenhuma emocional para receber uma nova pessoa ali na vida dela. Então, a Heloísa, ela trabalha há muitos anos, há 25 anos já, com o Feng Shui adaptado na visão sistêmica, adaptado para o Ocidente, não mais numa versão japonesa, tradicional, mas sim para a nossa necessidade, daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. E com isso ela percebeu que quando nós mudamos algumas coisas na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, a gente tem uma fluidez melhor em todos os aspectos da nossa vida. Então ela vem para nos ensinar isso, vem para nos ensinar a frequência energética dos ambientes e com isso alinhar esses pilares que estão desestruturados. Agora, você me dizia também que essa palestra de hoje, essa atividade, ela é prévia a um curso. Exatamente, exatamente. Aqui em Foz do Iguaçu, nós percebemos que existem muitos cursos direcionados à mudança de carreira, a uma nova prática profissional. Mas nós também percebemos que existem muitos profissionais que estão, sim, felizes no seu trabalho, gostam da sua atividade laborativa, mas não sabem como mudar algumas questões. Então, por exemplo, um dentista, ele tem lá o seu consultório, ele faz a gestão de pessoas, mas isso traz alguns problemas. Uma dona de casa tem os seus filhos adolescentes e isso gera algum problema. Então, esse curso, ele vai trazer ferramentas para que a pessoa possa lidar no dia a dia e se reestruturar nas áreas que estão faltando, né? Então, eu trabalho com a constelação familiar e a Heloísa vem com a visão das constelações, mas dentro da prática dela, para trazer justamente uma nova forma das pessoas se relacionarem. Então, é um curso de autoconhecimento, ele começa no dia 17 de agosto, né? Ele tem duração de 9 meses, 7 módulos, e durante todo esse período a gente vai fazer um acompanhamento bem intenso com a pessoa, inclusive a prática da Heloísa, dentro da prática dela, ela vai até a casa da pessoa, ela auxilia a pessoa nessas mudanças para que ela tenha realmente um resultado, porque muitas vezes a pessoa vem para terapia, ela trabalha suas questões emocionais dentro do consultório, dentro das abordagens que hoje existem, e quando chega em casa, ela encontra um ambiente que não está preparado para essa nova mudança emocional. Então, ela recorre no mesmo padrão que ela estava antes. Então, a gente vem para fazer um trabalho bem integrado com todas as áreas da vida. Tanto que o curso se chama Realinhando as Áreas da Vida. Eu até vou pedir para você explicar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, né? Nós conversamos em ocasião anterior, onde você falou até nessa questão do que é a constelação familiar. Sim. E tudo mais. Explica um pouquinho para os nossos ouvintes, né? Até para frisar um pouco até de como funciona, né, esse Sim. método. A constelação familiar é um método terapêutico. Ele é desenvolvido pelo Bert Hellinger, que tem 93 anos de idade. Onde nós temos a oportunidade de olhar para questões emocionais do inconsciente que a pessoa não percebe. Então, através da metodologia, nós conseguimos reestabelecer um novo caminhar, uma nova rota. Porque, por exemplo, nós chamamos de emaranhado, mas situações que não são resolvidas ou situações que se repetem na vida, situações onde a pessoa se depara e fala, puxa vida, de novo isso acontecendo comigo. Normalmente são situações que não acontecem só com ela, mas provavelmente já aconteciam com os pais, com os avós. E quando o sujeito para e olha isso e resolve isso pelo sistema familiar, resolve isso internamente, ele pode seguir livre sem repetir mais essas questões. Então, nós temos essa prática de toda segunda e quarta nós temos um grupo aberto ao público e também os atendimentos individuais. Então, as pessoas que se interessam por saber como funciona podem vir participar do grupo, podem entrar em contato com a gente, que a gente está bem disponível para receber todo mundo. Então, vamos passar alguns dados aqui, né? O Arion Saúde Integrativa, onde acontece, inclusive, nessa atividade hoje à tarde, a partir das 14h. Qual que é o endereço, também forma de contato? Isso. Nosso endereço é na Avenida Pedro Basso, 363, em frente ao prédio Caesar Tower, naquela rua bem arborizada, bem bonita. E o telefone de contato é 45 99127 9020. Nós temos o Facebook também, Arion Saúde Integrativa, e lá contém todos os dados. Vou repetir aqui o número, é o 99127-9020, né, o celular para contato, Arion Saúde Integrativa. Essa atividade de hoje à tarde, como você disse, tem um custo, né? Tem um valor de R$80 e as pessoas que participam desse workshop, desse curso, vão sair com muito material. Então, é um workshop de 4 horas, é um curso de uma palestra de 4 horas, mas que eu garanto que a pessoa que levar a sério consegue trabalhar muitas coisas e levar muita modificação para a sua vida. Conversei aqui com a Ana Paula Nogaroli, ela que é consteladora familiar, falou aí sobre essa atividade que acontece hoje, o curso que vem por aí. Daqui a pouquinho a gente vai disponibilizar outras informações no nosso site, semprerci.com.br. Obrigado aqui, Ana Paula, pela presença nesta manhã. Muito obrigada, Guilherme. Estou à disposição sempre que vocês me chamarem.